O diagrama em estrela, evidentemente, não se baseia nos tipos de características que podemos ver e tocar. Quem quer comparar organismos tem de escolher características que todos tenham aproximadamente em comum. Não podemos comparar pernas se a maioria das espécies não as possuir. Pernas, cabeças, folhas, clavículas, raízes, corações, mitocôndrias, cada qual se restringe a um subconjunto de criaturas. Mas o DNA é universal e existe um punhado de genes específicos que todos os seres vivos têm em comum, apenas com diferenças secundárias e contáveis. São esses que temos de usar para comparação em grande escala. Talvez o melhor exemplo seja fornecido pelos códigos necessários para produzir ribossomos. Ribossomos são máquinas celulares que leem mensagens de RNA, transcritas de genes de DNA e produzem proteínas. Os ribossomos são vitais para todas as células e universalmente presentes. Eles próprios são em grande medida feitos de RNA, chamados rRNA, e totalmente separados das fitas de mensagem de RNA que os ribossomos leem e traduzem em proteínas. O rRNA é originalmente especificado por genes de DNA. As sequências de rRNA podem ser lidas diretamente ou como os genes de DNA que a codificam, rDNA. Em ambos os casos, eu o chamarei de rDNA. O rDNA é particularmente útil para a comparação direta entre qualquer criatura e alguma outra, porque todas o possuem. O rRNA é usado não só porque é onipresente. É também importante o fato de que ele representa a quantidade certa de variação genética suficientemente semelhante entre todas as espécies vivas para que haja algo a comparar, mas não tão extremamente semelhantes que não deixe diferenças que possam ser contadas. Recorrendo aos métodos de o conto do gibão, podemos usar rRNA para montar toda a árvore da vida e calcular as distâncias evolutivas dentro de cada grande domínio e até mesmo entre os domínios. É preciso cautela. O rRNA é totalmente vulnerável à atração de ramo longo e outras armadilhas do gênero. Mas com o auxílio de outros genes e o uso de raras mudanças genômicas, inserções e deleções de grandes pedaços de DNA, podemos desenhar uma árvore provisória. É o que temos na página 636. Certamente, alguns ramos nessa árvore provisória são incertos, em particular no domínio das eubactérias, e isso pode refletir sua tendência de trocar DNA umas com as outras, problema que não encontramos nos eucariotas. Mesmo assim, os pesquisadores descobriram um grupo central de genes bacterianos que raramente são trocados. Por isso, é concebível que possamos um dia chegar a um consenso quanto a uma irrefutável ordem de ramificação na árvore da vida. Anseio por isso. A distância taxonômica medida pela comparação de genomas é um modo de examinar a diversidade. Outro é avaliar o conjunto de modos de vida, o conjunto de ofícios a que se dedicam nossos peregrinos. À primeira vista, diferentes bactérias podem parecer mais semelhantes nesse aspecto do que, digamos, um leão e um búfalo ou uma toupeira e um coala. Para animais grandes como nós, enterrar-se no solo em busca de vermes parece muito diferente como modo de vida de mascar folhas de eucalipto. Mas do ponto de vista químico da nossa narradora bacteriana, todas as toupeiras, coalas, leões e búfalos estão fazendo coisa muito similar. Todos estão extraindo sua energia decompondo moléculas complexas que, em última análise, se formaram graças à energia solar captada pelas plantas. Os coalas e os búfalos comem as plantas diretamente. Os leões e as toupeiras obtêm sua energia solar com mais um passo, comendo outros animais que, em última análise, comem plantas. A fonte primária da energia externa é o Sol. Por intermédio das bactérias verdes simbióticas no interior das células vegetais, ele é o único gerador de energia para todas as formas de vida que podemos ver a olho nu. Sua energia é captada por painéis solares verdes, as folhas, e usada para impelir a síntese de compostos orgânicos como o açúcar e o amido nas plantas. Em uma série de reações químicas que envolvem liberação e consumo de energia, o resto dos seres vivos é abastecido pela energia originalmente captada do Sol pelas plantas. A energia flui pela economia da vida do Sol para as plantas, delas para os herbívoros, carnívoros e animais que se alimentam de carniça. A cada passo do caminho, não só entre as criaturas, mas dentro delas, cada transação na economia da energia é dispendiosa. Inevitavelmente, parte da energia dissipa-se em forma de calor e nunca é recuperada. Sem o colossal afluxo de energia do Sol, a vida cessaria, ou pelo menos assim diziam os livros didáticos. Isso ainda é verdade em grande medida. Mas esses livros didáticos não levavam em conta as bactérias e arqueias. Um químico suficientemente engenhoso é capaz de conceber esquemas alternativos de fluxo de energia neste planeta que não comecem com a energia solar. E se um truque químico útil pode ser engendrado, há chances de que uma bactéria o tenha inventado antes, talvez até mesmo antes de descobrirem o truque da energia solar, coisa que ocorreu há mais de 3 bilhões de anos. Tem de haver algum tipo de fonte externa de energia, mas não precisa ser o Sol. Existe energia química encerrada em muitas substâncias, energia que pode ser liberada pelas reações químicas certas. Entre as fontes que os seres vivos poderiam explorar economicamente estão o hidrogênio, o sulfeto de hidrogênio e alguns compostos do ferro. Retomaremos em Cantuária o modo de vida da exploração. Embora, de modo geral, nossos contos não sejam narrados na primeira pessoa, vamos abrir uma exceção para a última palavra de todos os nossos contos, a qual daremos a termos aquáticos. Olhem a vida da nossa perspectiva e vocês, eucariotas, logo deixarão de lado toda a empáfia. Seus primatas bípedes, bando de tupaias, cotós, peixes de nadadeiras lobadas dessecados, seus vermes vertebrados, esponjas turbinadas com genes oques, emergentes, eucariotas, congregações quase indistinguíveis de uma paróquia monotonamente restrita. Vocês quase nada são além de uma espuma extravagante na superfície da vida bacteriana. Ora, as próprias células de que vocês são construídos são colônias de bactérias e reproduzem os mesmos velhos truques que nós, bactérias, descobrimos há 1 bilhão de anos. Nós estávamos aqui antes de vocês chegarem e aqui estaremos depois que vocês se forem.